músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Down and split us under. Too late to reach. last cat we used to live the Cadillac. Others dream about me. I tell them everybody got a face that highs and their lows. And in my life there's a love that I put aside, 'cause I was busy loving something else. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco com Beverly Nights, também Martica, Toy Soldiers e Journey, Don't Stop Believing. Já já tem a tradução do dia para você aqui no Encontro Central. Tá a fim de pedir a sua tradução? Então faz o seguinte, mande um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Tô aguardando aí a sua participação. Estamos apresentando Encontro Central. Kitchen Thing, ou De Tudo Um Pouco, é o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything But The Kitchen Thing, com Sean Klein no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério, aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Olá, eu sou a Ana Rita Prada e estou convosco na Antena Web. Olá, eu sou a Vânia Tavares, sou escritora e estou aqui com vocês na Antena Web. Olá, eu sou a cantora Ângel e estou aqui com vocês na Antena Web. Olá a todos, eu sou a Marlene Costa e estou convosco na Rádio Antena Web. Olá, eu sou a Joana Reais e estou convosco na Antena Web. Antena Web, sintoniza-te!

Central, o coração batendo mais forte. Dream of you, the sweetest dream would never do.

Estamos apresentando Encontro Central. Perfect moment with you.